Porque muitas coisas que você está fazendo aqui agora, depois dos encarnos, você vai colher também. Tanto do lado positivo, como do lado negativo. Se você colher coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você colher coisas ruins, você vai colher coisas piores ainda. Que vai vir muitos cobradores pela energia que foi criada por você. Tudo que você mentaliza, você está criando. Então, se você mentaliza o bem, aquele bem está sendo criado. E se você mentaliza o mal, também vai ser criado. E se você não for cobrado agora, você vai ser cobrado depois do desencarno. A vida não acaba depois da matéria. A vida continua. O espírito nosso é infinito, nego. Aqui só é uma oportunidade que Deus lhe deu de consertar os seus erros. Coisas passadas que você vem fazendo no passado, é para você se elevar agora. Você teve uma nova oportunidade. Todos aqueles que procuram o bem, eles sempre vão colher o bem. Que eles não se entreguem a valores banais. Que eles não consigam se entregar a medo, a insegurança. Eu não vou entrar no terreiro porque aquele terreiro traz algo mal para mim. Eu não vou entregar aquilo ali. Isso é a espiritualidade inimiga querendo afastar ele do seu verdadeiro plano. Ele tem que se entregar à essência divina dentro dele. Ele tem que entregar aquele bem que habita dentro de si. Ele tente se elevar dos karmas que ele tem, negativo, que são entregues à matéria, que se desprenda desses valores banais, para que ele possa se evoluir. Que ele não entregue a sua vida agora, carnal, a coisa supérflua. Liderno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. De terno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. Segura o nego, que esse nego é Zé Pilintra. Na descida do morro, ele vem trabalhar. Segura o nego, que esse nego é Zé Pilintra. Na descida do morro, ele vem trabalhar. Pendurado na boca, seu charutão, chapéu de couro, venga lá na mão. Pendurado na boca, seu charutão, chapéu de couro, venga lá na mão. Quem nunca viu, venha ver esse bom mestre, seu Zé Pilintra, mandingueiro do sertão. Quem nunca viu, venha ver esse bom mestre, seu Zé Pilintra, mandingueiro do sertão. Deus, salve, salve, salve, salve, salve, salve, seu Zé Pilintra chegou, bravo senhor, bravo, seu Zé Pilintra chegou. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem padrinho nem avô. Cuidou do cego na estrada e um aleijado curou. Cuidou de um cego na estrada e um aleijado curou. Salve, mestre. Salve a jurema sagrada e bendita, mestre. E Deus salve. Salve com a luz, mestre. Salve a jurema. Salve a tua harmonia, salve essa força bendita. Obrigado, minha. Graças a Deus. Salve. Salve, seu Zé. O senhor gostaria de se sentar? Vou ligar agora um bocadinho. Fica à vontade, seu Zé. Esse negócio aqui, nego, bota mais fogo aqui pra ver se... Jurema, minha Jurema, Jesus mandou me chamar. Jurema, minha Jurema, Jesus mandou me chamar. Abre as portas e a ciência para. doidos, muita gente ela curou. Para mim, ela é um rico. Com seus frutos, muita gente ela curou. Salve, mestre. E o bem que disse a você, mas parece que eu adivinho. E o bem que disse a você, mas parece que eu adivinho. Que o feitiço que eu tinha, seu Zé Pilintra tirou. Que o feitiço que eu tinha, seu Zé Pilintra tirou. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Mas sustenta o ponto, seu Zé, que esse ponto é de catimbó. Mas sustenta o ponto, seu Zé, que esse ponto é de catimbó. Salve a Jurema Sagrada e Bendita. Salve todo o povo aqui que está presente nessa casa. Salve todo irmão Exu que está ali ficado na trinqueira. Salve todas as forças de Deus. Salve. Devo salve, nego. Ei, seu Zé. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é José Pilintra das Almas, nego. Conhecido como José das Almas. Por que que o senhor tem esse nome? Nego, esse nome tem história, esse nego. Esse nome vem me dado desde que eu era um Exu. Eu era conhecido como Exu das Almas. Nossa. Trabalhava lá na corrente de Exu Tiriri, junto com meu mano, que se faz presente aqui. Trabalhava com ele em desmancho, fazendo trabalhos obsessivos em terreiros. E o meu grau evolutivo foi subindo, foi me chamado para trabalhar na corrente do Zé Pilintra. Seu Zé, dá licença, o Cambone vai arrumar aqui a nossa... Sabe, né? Deus sabe. Pronto. Que maravilha. Nego, bota mais fogo aqui nesse. Ele tá de dar uma baforada boa, né? Isso, Zé. Graças a Deus, Deus ajudar aqui também, seu Zé. Então, seu Zé, o senhor tava falando. Mais um componente pra onde eu olhar agora. Salve a tua ciência. Salve. Desculpa interromper o senhor, seu Zé. Fica à vontade, nele. Vamos lá. O senhor estava explicando o porquê desse nome. Foi me dado quando eu fui um Exu. Uhum. Eu fui conhecido como Exu das Almas. Trabalhando em trabalhos obsessivos, na linha de Exu Tiriri. Mas minha corrente foi aumentando. Minha egrégora foi aumentando. Eu fui subindo degrau por degrau na evolução espiritual, até que me foi concedido a trabalhar na linha do mestre Zé Pilintra. Aí eu fui conhecido como José Pilintra das Almas. Tá certo. Que tipo de trabalho o senhor faz no mundo espiritual? Bastante trabalho, amigo. Faço trabalho desobsessivo, faço trabalho de influência. Faço trabalho de resgate de espíritos que decaíram. Faço trabalho de pessoas que têm influência negativa. Eu tento botar ele no caminho, botar no eixo, né? Como é que se fala a palavra mesmo? Desmanchando feitiço. Desmanchando coisas negativas que vêm para negro, de irmãs. Faço vários tipos de trabalho. Depende da necessidade de cada um, depende da lei maior, depende do médio, depende da casa que eu chego. Claro que sim. Seu Zé, o senhor já teve que fazer um trabalho que o senhor não queria, mas fez porque era obrigação? Não existe isso de obrigação, né? A gente faz trabalho porque a gente sente de dentro mesmo. Necessidade nossa mesmo de trabalhar. A gente sempre quer ajudar o próximo, sempre quer ver o bem do próximo, sempre quer ver o grau evolutivo da pessoa, quer sempre puxar como se fosse uma corda, puxando ele para cima, para que ele não possa escorregar nem cair. Minha felicidade é quando eu vejo um médium que esteja focado nos seus trabalhos, que esteja de coração aberto, esteja com fé, restabelecendo a sua fé. Essa é a minha felicidade, ver ele de joelho no chão, clamando a Deus com o coração. Isso é a minha felicidade, poder resgatar vários irmãos que estão nas trevas dos desconhecimentos, nas trevas das imperfeições morais. Isso me deixa alegre. Para mim não tem trabalho difícil, né? Para mim trabalho mal executado, mas trabalho difícil não tem. Faço tudo com o coração, tudo pelas leis divinas, do que é me permitido. Eu vou e faço com carinho, com amor e com dedicação. E com minha ciência, com minha falange. Claro que sim. Seu Zé, o senhor teve que trabalhar muito para chegar onde o senhor está? Muito, nego, muito mesmo. Trabalho pesado mesmo. Até o dia que eu abri os olhos das minhas imperfeições, que eu vi o estado que eu estava, foi muito demorado. Depois que eu abri os olhos, que eu comecei a enxergar, que eu comecei a procurar trabalho com a espiritualidade amiga, aí foi quando chegou o Xutiriri na minha vida, que me delicionou, me botou em lugares para que eu pudesse aprender mais, me ajudando, me encaminhando. Minha caminhada foi devagarzinho, mas depois que eu abri os olhos para a expansão que havia na minha frente, da luz, aí eu fui começando a subir devagarzinho nele, né? Fazendo trabalhos, em cima de trabalhos, buscando conhecimento, buscando ciência, aprendendo com um, com outro, vendo o modo de trabalho de um, vendo o modo de trabalho de outro, vendo como se chegava em certos cantos, como se fazia certa magia, como se usava o mental a seu favor, como usava o médium incorporado a nosso favor para trabalhar através da caridade. A caminhada foi muito árdua, foi muito difícil de abrir os olhos para enxergar a claridade que havia na minha frente, porque o véu da incerteza, da insegurança, dos medos me impedia muito. Passei muito tempo desencarnado, sem saber que estava desencarnado. Claro que sim. Era usado por várias falanges astrais negativas, sendo como alimento, sempre alimentando a ira, a inveja, a cobiça, a luxúria. E cada vez mais ia me degradando, cada vez mais ia me decaindo, ia me escondendo do meu próprio ser. Até que clamei do fundo do meu coração em preces, em cima de preces, querendo saber por que aquilo meu, que eu não conhecia nem. Era algo desconhecido para mim. Eu não sabia por que estava acontecendo aquelas coisas, eu não sabia nem que estava desencarnado. Um dia estava sentado na mesa de um bar, bebendo com os amigos. De repente, estava andando, falando com as pessoas e ninguém me escutava. Ninguém sabia da minha presença. Tentava tocar, tentava falar e ninguém me escutava. Isso foi me atormentando. Isso foi me deixando louco, né? Porque eu não sabia nem o que é que eu estava fazendo. Só queria sumir, só queria me afastar de todo mundo. Só queria perguntar por que ninguém me vê, por quê? Sempre vi um porquê na minha mente e ninguém me dava a resposta. Isso foi me maltratando muito e foi me botando para baixo, me fazendo afastar de todo mundo. Muito ligado à matéria, muito ligado à vaidade, aos valores banais. Cada vez mais fui me decaindo com isso. Entendi. Seu Zé, com a licença sua, eu vou passar, tá calor no Recife, passar aqui um paninho no rosto do médium. Máximo. Bom, pode passar, aí deixa um pouco mais refrescado ele, né? Graças a Deus, olha aí. Dobrando aqui. Pronto, senhor Zé. Aí vai dando uma refrescada, não é? Faça os apelidos. Meu amigo verdadeiro. Salve, mestre. Devo, salve, nego. Salve, mestre. Salve a tua força. Salve o mano tranca-rua que tá aqui presente nesse momento. Querendo vir falar também, né, nego? Daqui a pouco, seu Zé. Ele tá junto na cuqueira ali da porta. Junto com o Marabô. Fazendo a trilogia nessa porteira aí. Exu Tiriri da Calunga, Exu Marabô e Exu Tranca-Rua. Fazendo a trilogia aqui, nego. É. Ô, a trilha, o seu Zé. Alguém acende aqui? Vamos acender aqui, pro senhor. Seu Zé, qual foi a maior lição da sua última encarnação? O nego entrar uma garapinha, nego, pra molhar a garganta. Essa maior, maior. Qual é que foi, seu Zé, a maior lição da sua encarnação? Da minha encarnação, nego? É. Minha encarnação só foi ligada só pra coisas negativas, nego. Eu era conhecido como malandro mesmo, mas malandro de coisa ruim, nego. Que gostava de ganhar em cima dos outros. Gostava de trair, pegar mulher casada. O cara tava bebendo comigo, eu botava um negocinho no copo dele pro nego dormir, pra eu sair com a mulher dele, pra eu roubar as coisas dele, nego. Nossa. Devo, salvo. Era muito racista também, nego. Não gostava de negro. Negro chegava perto de mim, era trazendo coisa ruim pra mim. O negro cruzava no meu caminho, dizia que ia estar com azar pelo resto do dia, nego. Por isso que hoje eu me materializo negro. Quem tem clarividência vai ver que eu sou preto. Preto mesmo. Que hoje eu tenho orgulho de carregar essa cor. Porque são verdadeiros guerreiros que lutaram contra os preconceitos. Contra a escravidão, né, nego? É. Hoje eu tenho orgulho de carregar essa cor. Mas eu não era assim, eu era branco. Mas fui uma pessoa totalmente ligada à matéria, a valores banais, nego, na minha encarnação passada. Ai. Não tenho nada que eu possa dizer que seja bendito. Depois do meu desencarne, veio as cobranças. Veio muitas cobranças pra mim. Entendi. Coisas que eu tinha feito na matéria, entendesse, nego? Sim. Se o senhor voltasse hoje, o que o senhor mudaria? Sua pergunta é complicada de se responder, nego. Porque foi através desses meus erros que hoje sou quem eu sou. Aham. Eu tive que aprender com isso, nego. Tive que passar nesse grau evolutivo meu. Tive que superar esses karmas que eu tive. Porque foi eu mesmo que criei, nego. Eu era uma pessoa que não gostava de trabalhar. Gostava tudo fácil, gostava de ganhar a vida jogando para ganhar os outros na trambicagem, gostava de pegar a mulher casada dos outros, de roubar, de enganar os próximos. Mas isso eu não falo com orgulho. Mas foi através disso que fez minha evolução. Foi através disso que foi o meu ensinamento. Claro, claro que sim. Quando se ouve um espírito dizer que o passado dele foi de maldade e hoje ele incorpora para ajudar, aí vem alguém no terreiro e fala, eu não vou deixar uma pessoa dessa cuidar da minha saúde espiritual nem da do meu filho. O que, que o senhor responde, seu Zé? Que ele está enfermo, né, nego? Por ter esse pensamento, né? Porque se ele vai aprender com a pessoa que justamente passou por isso, que passou em dificuldade, que viu a merda que fez e hoje está vindo para trazer conhecimento, para trazer uma palavra de esperança, para trazer, para dizer, não faz essa merda, tu vai se lascar, vulgarmente falando, né, nego? Sim. Não faz isso, não faz aquilo. O verdadeiro conselheiro, uma pessoa dessa que não liga para um negócio desse, nego, vai ligar para mais para quê? Uma pessoa que fala uma coisa sem ter passado por isso, não tem aprendizado nenhum. Não adianta você dizer, não mete a mão ali que tu vai levar um choque, não mete a mão ali que tu vai se queimar. Mas o cara só vai aprender se queimando, para sentir a dor, para ver como é uma queimadura, para sentir na pele como é. E outra coisa é você falar pra pessoa, não faça isso, nego, que você aí você vai se dar mal. Aí você vai usar o seu livre-arbítrio. É a mesma coisa desse camarada. Ele vai usar o livre-arbítrio, vai poder escutar o conselho do mestre, ir pelo caminho, ou vai poder se queimar, vai poder tropeçar pelas pedras da vida. Claro. Seu Zé, quando diz que Zé Pilintra circula tanto na direita quanto na esquerda, o que se deve entender com isso? Existem dois polos, né? O positivo e o negativo. Zé Pilintra, ele vem tanto na esquerda como na direita, tanto no polo positivo como no polo negativo. Ele pode entrar em astrais mais baixos e fazer resgate. De que quem está no polo positivo não pode entrar. Um caboclo não pode entrar num lugar de baixo astral, porque a vibração dele não permite. Mas Zé Pilintra, como trabalha na esquerda, no astral mais baixo, ele vai poder entrar. É isso que se fala, a esquerda. Baixa vibração. A esquerda é o lugar mais denso da vibração. Lugar de baixa vibração. Lugar negativo. Aí se dá como a esquerda. Vibrações mais baixas. Claro que sim. Seu Zé, o que é magia para o senhor? Magia é isso aqui, ali. É o vento, é a fumaça, é o pensamento. É aquilo que tu direciona a tua mente para fazer. Uma prece bem feita com o coração é a maior magia que existe. É você se entregar aquela energia que habita dentro de você e colocar sua mente em foco para criá-la. Isso é uma magia. Existem vários tipos de magias. Magia com vários elementais. Magia de várias intensidades, de várias vibrações. Claro. O senhor é do pensamento que tudo que se planta colhe ainda nessa vida? Nessa vida e na outra também, né, nego? Tem muitas coisas que você está fazendo aqui agora, depois dos encarnos você vai colher também. Tanto do lado positivo, como do lado negativo. Se você colher coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você colher coisas ruins, nego, você vai colher coisas piores ainda. E vai vir muitos cobradores pela energia que foi criada por você. Tudo que você mentaliza, você está criando. Então, se você mentaliza o bem, aquele bem está sendo criado. E se você mentaliza o mal, também vai ser criado. E se você não for cobrado agora, você vai ser cobrado depois do desencarno. A vida não acaba depois da matéria. A vida continua. O espírito nosso é infinito, né? Aqui só é uma oportunidade que Deus lhe deu de consertar os seus erros. Coisas passadas que você vem fazendo no passado, é para você se elevar agora. Você teve uma nova oportunidade. É claro que tem um desconhecimento que é tirado da sua mente para você usar pelo seu livre-arbítrio. Mas dentro de você existe a essência divina. Você sabe muito bem dentro de você o que é bom e o que é ruim. Você sabe o que pode lhe prejudicar, a você mesmo e ao seu próximo. Porque existe essa semente divina dentro de você. E essa semente divina é que lhe direciona. Aí você usa o seu livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. A escolha é sua. Mas o que você fazer aqui, você vai pagar. Ou aqui ou em outro plano. Está entendendo, Ney? Estou entendendo, sim, senhor. Em cada comunidade tem um ou dois malandros. Em cada cidade, em cada estado tem malandro. O que que a sociedade deve fazer com os malandros delas? Quando o nego fala malandro, o nego quer falar em quem? É, então precisa definir o que é malandro primeiro, né, seu Zé? Verdade. Vai lá. Sabe qual é a maior malandragem de Zé Pilintra, né? O que, seu Zé? É a fé que tem dentro de si. A fé que ele tem dentro de si é a maior malandragem. É o que ele direciona a ele. O que faz ele se elevar. E elevar quem está próximo dele. levar todos aqueles que rodeiam ele. Com a fé divina que tem dentro dele, ele direciona cada um, dando uma palavra, dando um conselho, fazendo uma magia. Entendesse, Deus? Quando se fala de malandro, existem mais vários tipos de malandro. Então explica pra gente, seu Zé, qual a diferença entre o bom malandro e o malandro que não se deve ser? O malandro que não deve ser é como eu era na vida passada, né, nego? Aquele malandro que quer enganar o próximo, que quer ganhar a vida fácil, que quer fazer o mal ao outro. Isso é um mau malandro. Que cada vez mais se afasta da luz divina pelo seu próprio livre-arbítrio. Pensando que pegando o caminho de um atalho da vida, ele vai ser salvo. Mas na verdade não é assim, né? Não é bem assim, atenção. Não é bem assim, né? Porque as cobranças vêm, né, nego? Sim. Às vezes dessa vida mesmo. Pensa que vai ganhar um troco em cima de um cego que tá ali pedindo esmola, que vai botar umas pedras e vai tirar moeda, como eu já fiz na minha encarnação passada. Pegava um ceguinho pedindo esmola, nego, com aquela vasilhinha, eu jogava umas pedrinhas pra ele pensar que era moeda, e pegava as moedas que ele tá e botava no bolso. Nossa. E pegava as moedas dele e saía pra beber. Fora. E aquele cego lá, nego, ficava bem na vida, ficava com as pedras na mão. E eu pensava que tava ganhando com isso. Mas na verdade o maior prejudicado era eu. E aquele mal que eu estava fazendo para ele ali foi criado. E aquele mal veio me cobrar. Depois do meu desencarne foi que eu vi as cobranças. Né? Vi muitas cobranças, vi muitos espíritos negativos, muitos trevosos vim me cobrar, ensugar minhas energias, querendo me acorrentar, me aprisionar. E eu cada vez correndo, nego. Cada vez mais meu medo ia criando, ia se alimentando e cada vez mais ia se aumentando, aumentando. E eu só queria me esconder do mundo, queria desaparecer. Claro. É importante a religião para o desenvolvimento espiritual? Com certeza, nego. Através da religião você fortalece a sua fé. Agora, claro que se for uma religião que seja séria, onde você se sinta confortável, onde você consiga filtrar o que vem de bom para você, escutar a palavra divina que vem para você. Não é você ir para uma religião e estar falando de coisas banais, da vida da alheia, estar falando de vaidade, que fulaninho veio mais bonito que esse craninho, que fulaninho está com corte de cabelo diferente que o seu. E tirando o pensamento que é focado para o Pai Maior. Que o intuito da religião é unir os irmãos de fé e focar aquele pensamento para o Pai Maior. Para a vibração ser mais forte. Para todos, fazendo um elo. Um elevando o outro. Prosperando a palavra divina para cada um. E regando aquela semente divina que habita dentro de si. Claro que sim. Como faz para ter essa disciplina e esse discernimento para regar a semente divina dentro de si? É buscar prática. O autoconhecimento, né? É buscar o autoconhecimento, buscar dentro de si as suas falhas e as suas essências. Não se entregar àqueles pensamentos malfazivos que vêm visitar, esses pensamentos de cobiça, esse pensamento de vaidade. Não é nada disso. Você tem que se entregar de coração. Você está indo para a sua religião buscar a Deus, buscar o Pai Maior. Você fazer a sua prece sem se importar com ninguém que esteja do seu lado, se entregando de coração àquela sintonia. Isso que é importante, nego. Quase sim. Isso que faz enregar essa semente que tem dentro de você. A fé que você direciona. Uhum. O senhor trabalha na Umbanda, correto? Trabalho tanto na Umbanda como no Candomblé também, negro. Tá. Através desse negro aqui, eu trabalho na Umbanda. Sim. Mas o meu trabalho é contínuo, não só trabalho com esse negro. Esse negro só é meu cavalo aqui na Umbanda, em Recife, aqui no terreiro dele. Mas eu trabalho em vários astrais, vários planos astrais eu trabalho. Trabalho no Candomblé também com outro negro, trabalho na Quimbanda com outro negro. Entendesse, negro? Sim, senhor. O trabalho sempre continua. Quando o OMC estava aqui, entrevistando meu compadre de Chuteirê, eu me fiz presente na metade da conversa dele. É. O negro sentiu minha presença, negro? Sim. Cheguei até derrubando um negocinho aí. Quem derrubou foi eu, negro, com a minha energia que vim, com a minha malandragem. Quando eu cheguei aqui, dei no tombo, se materializou logo ali, derrubou, não foi, negro? Caramba, realmente aconteceu. Vou mostrar aqui pra quem não tá acompanhando, seu Zé. Esse coisa que tem aqui, essa garrafa amarela, bateu um vento forte, a garrafa deitou, se escorou num quadro que estava ali do lado, aí depois o seu Tiririco continuou falando, de repente o vento passou de novo e voltou a garrafa do jeito que tá aí, ó. Eu vim tombando, nego. Uhum. Quando eu tombei, derrubei, o vento foi tão forte que derrubou ali. Aí eu vi que derrubou, que atrapalhou, que até o mano olhou assim, e ele olhou, me viu, mas não podia falar, né, nego? É. Aí eu fui, sustentei, montei de novo no lugar, né, nego? Caramba! Mas eu vim pra assistir também, nego. É? Porque a Grégora é uma só, nego. Uhum. Faço muito trabalho com o mano Tiriri. Faço muito trabalho com o seu Tranca-Rua também. Um caboclo sete flechas também, que reina na cabeça do negro, eu faço presente também, trabalho com ele. Uhum. É um caboclo que não gosta de falar muito, né, negro? É. Trabalho na linha de cura, tem sua ciência, tem a sua forma de trabalhar também. É. Claro que sim. Hoje ele não pôde estar aqui presente, caboclo. Mas na outra vez ele estava. Estava irradiando energia ali. Para todos aqueles que estão assistindo, que estavam, né, no caso, estavam assistindo, estão sendo irradiados também pelas energias da Egrégora que está aqui presente. Claro. Tantos que estão aqui, tantos também os que vão assistir também, né? Uhum. A energia, ela vai através do metal e chega a cada um, segundo as suas necessidades. Cada um é trabalhado de um jeito, pela sua espiritualidade. Não existe um médium igual ao outro. Pode ter parecido, mas cada uma espiritualidade trabalha diferente do outro. Eu trabalho de acordo com o médium de um jeito, esse meu cavalo aqui. Quando eu chego na Quimbanda, no Candomblé, para trabalhar com outro, eu trabalho de outro jeito. Uhum. A casa do negro, que o negro trabalha, a casa da Umbanda, tem suas doutrinas, tem suas regras. Eu respeito. Hoje eu respeito todas as casas que eu chego, eu respeito. Trabalho da forma que a casa permite, com a minha ciência, com a minha essência. Minha essência nunca vai mudar. Mas existe o respeito. Tá certo. Qual que é o propósito da encarnação? É moldar aquilo que você vê feito de errado no passado. Muitas coisas de errada que você vem feito no passado, que você tem que viver uma nova reencarnação para que você possa se elevar disso, você possa se desprender das coisas negativas que você vem criando. Uhum. Por isso que muita gente vem ligada a certos egos, coisas fortes, mas isso é a superação que ele tem dentro de si mesmo. Ele tem que se livrar disso, tanto da preguiça, como da vaidade, como da vicissitude. Muita gente vem e entrega as vicissitudes da bebida e não sabe por quê, já estão fora. Amanhã, rapaz, quando eu dá bebida no final de semana, me dá uma vontade de beber. Tão forte que eu não consigo evitar. Mas isso é o karma dele. Ele tem que abrir os olhos internos dele, enxergar que aquilo ali tem que ser superado. Que com o tempo, aquilo vai corroendo por dentro dele e pode vir até ele falecer. trazendo doenças, né, nele? Que vai corroendo, aquele álcool vai corroendo. Corroendo ele, os órgãos internos, vai desempregnando até os chakras dele. Até o desencarne dele também. Mas ele teve a oportunidade de mudar isso. Ele teve a nova reencarnação. Mas por seu próprio livre-arbítrio, ele se entregou novamente ao erro. Então, por isso que você tem o dom da sua segunda reencarnação. Para você se superar de coisas negativas que vêm lhe abalando e lhe atrasando no plano astral. Claro que sim. Se a gente faz uma maldade e se arrepende na última hora, a gente é salvo? Depende do arrependimento, nego. Se o arrependimento vem do fundo do seu coração, depende do que você fez também, porque tudo que você faz, você está criando. E como você criou, você vai ter que pagar por aquilo ali. Vai ter cobranças por aquilo ali. Não é simplesmente um perdão. Estou arrependido e pronto, acabou-se. Assim seria bom demais, né, Nego? Sim. A pessoa passa a vida todinha fazendo merda. Quando chega no desencarno, fala, perdão. Perdão, meu pai. Perdão, meu pai. Estou arrependido pelo que fez. E acabou-se, pronto. Não é assim. Ele vai ter que pagar por tudo aquilo que ele criou. Porque quem criou foi ele mesmo. Então ele vai ter que colher aquilo que ele foi criado. Claro. Não vai vencer aqui, pode acender aqui esse... Quantos Zé Pilintra existe? Nego, não tem como falar não, nego. A imensidão é tremenda, nego. Posso dizer que é milhares, milhares. Sei que a falange é muito grande, nego. Sim. É muito grande mesmo, que não tem condições de contar, de dizer em números. Não tem. Tá certo. Porque a falange é extensa e enorme. Não tem como ter noção. Se a pessoa muda de casa, de Umbanda, haverá uma troca de mentores? Mentores espirituais? É. Do próprio médium ou da casa? Do médium. Não, não tem não. O guardião dele vai ser sempre o guardião. Agora com linhagem diferente. Cada casa tem uma linhagem, né, nego? Ah. Tem casa que trabalha de um jeito, com energia tal, que ele vai ter que incorporar certa entidade por causa daquela energia que está lá. Sim. Não é porque o negro recebe chuteira dele aqui, e quando ele for para o candomblé vai receber Exu Caveira. Vai receber também, negro. Mas ele não vai se afastar dele. Pode até deixar de incorporar por causa da energia da casa que não é adequada ao seu modo de trabalho. Mas ele sempre vai estar presente. Vai estar conversando sempre com outro Exu que chega perto dele. Dizendo os modos de trabalhar, mostrando a ciência, trabalhando junto. Sim. Mas perder, jamais ele vai perder. Aconteceu certa vez dizer, você pode sair da casa, mas os teus guias foram conhecidos pelos consulentes, amados pelos consulentes. Então agora, se você vai embora, eu que vou incorporar seus guias para continuar ajudando os consulentes. Acontece isso, seu Zé? O mesmo guia do médium? É, o médium sai e a casa, porque os guias eram bons, quer guardar os guias. Aí o dirigente começa a incorporar aqueles guias. O dirigente? É. Não, Neves, pode acontecer, pode acontecer, pode. Ah lá. Mas isso se tiver permissão divina. Sim. Não é chegar e tomar a entidade que tem o salve. Não é assim que acontece não, né? Uhum. Isso depende da permissão maior. Depende dos trabalhos que vão ser feitos. Se o negro trabalha fazendo a caridade no centro, um trabalho sério, e depois ele se entrega a outro centro ou a outro local, não quer mais trabalhar na casa... Mas o trabalho lá tem que ser feito, tem que ser realizado lá, né? É. Ele tem que dar uma chance de trabalho lá também. Uhum. Se ele não está predisposto a ir lá para fazer o trabalho, eu vou ter que trabalhar com alguém. Uhum. Pode ser um pai de santo, pode ser no outro irmão dele, pode ser em quem estiver disposto a trabalhar. Mas também não vou abandonar o negro. Vou estar presente no negro, vou estar ajudando ele nas quedas dele, vou estar ajudando um negro pouco, aconselhando, influenciando, dando paz, trabalhando com o negro também. Não vou abandonar, mas os trabalhos são contínuos. Os trabalhos não podem ser parados, porque o médium acha aquilo ou aquilo. Ele está usando o livre-arbítrio dele de não querer fazer aquilo. Mas os trabalhos lá estão sendo executados. Precisam de médium lá. Precisa ser feito o trabalho. Existem irmãos sofredores lá que precisam, necessitam, que vão através daquele terreiro lá para conhecer a luz. E se não tiver ninguém lá para dar a luz, como é que vai acontecer os trabalhos? Então necessita, quando trabalha é necessitado, então a egrégora vai estar presente. Às vezes o médico vai estar em casa porque está enfermo, doente, mas mesmo assim a minha presença vai estar lá, eu vou estar trabalhando, influenciando outro médico, vou estar lá trabalhando junto com o médico sem estar incorporado mesmo, dando passe, jogando minha fumaça, dando conselho na intuição do médium, que esteja lá presente. Mas os trabalhos têm que ser feitos. O trabalho não pode parar. Nego, entendeu? Sim, senhor. Qual que é a diferença do trabalho que o senhor realiza na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé? Depende do que for pedido, né, nego? Cada um trabalha de um jeito. Depende do trabalho que vai ser executado ali. Pode ser um trabalho de desobsessão, pode ser um trabalho de harmonização, uma abertura de caminho, um conselho. O que vai diferenciar é isso. Mas o intuito da caridade é um só, para toda a religião. A prática do bem, a ciência vai ser a mesma. Porque minha essência é única nele. Por mais onde que eu esteja, minha essência vai ser uma só. O trabalho só vai depender do que for realizado ali, da necessidade daquele trabalho. Qual que é a sua próxima evolução? O senhor vai virar o quê? Não tenho noção ainda, né? Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado só em trabalhar, né? Pronto. Isso quem vai dizer é o Pai Maior, vai depender da minha necessidade. Mas isso eu garanto a você que vai demorar muito, meu filho. Olha aí. Porque tem muito trabalho para ser realizado. Né? A caminhada é muito longa. Claro. Se o senhor trabalha com dois médiums, aí um médium incorpora aqui, aí o outro acontece de, na mesma hora, precisar incorporar lá. É um amigo seu que vai lá e incorpora no seu lugar? Alguém vai ter que esperar, né? Alguém vai ter que esperar. Eu vou ver a necessidade dos dois trabalhos e o negro vai sentir a energia. O negro vai sentir quando eu estou próximo, quando eu estou próximo, quando eu estou irradiando ele ou quando eu não estou. Desde manhã eu estou irradiando a cabeça desse médico. Irradiei a cabeça do outro que estava lá na casa também. Puxando meu ponto, dando uma vibração, harmonizando o chakra. Soprando minha fumaça, vim aqui nessa casa. Ontem estava presente aqui, soprando minha fumaça nos quatro cantos. Oh. Harmonizando o negro. Para ter intuição de falar comigo. Nossa. Desempregnando as energias negativas que estavam próximas dele. A partir do momento que você sair daqui, negro, que você está fora dessa egrégora, várias energias negativas podem se impregnar em você. Sim. Então o trabalho é contínuo, o trabalho não para. Não tem como trabalhar em dois cantos ao mesmo tempo, entendeu? Não, entendi. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Sim. Alguém vai ter que esperar. Vou ver a necessidade do trabalho, vou ver a seriedade do trabalho. Vou falar com um. Olha, amigos, aguarde um pouquinho aí, que eu já estou chegando, estou em trabalho. Como estava trabalhando, manteria aqui, eu estava querendo vir, mas eu estava em trabalho no astral. Olha aí. Estava fazendo um resgate. Então não pude vir na hora. Tive que terminar meu trabalho lá, para quando chegar aqui, ainda peguei, não foi nele. Vim aqui, ainda confirmei a você que ia vir fazer aqui a entrevista com você. Sim. Ia vir conversar com você. É, diabo. Mas se eu não tivesse aqui, como é que eu ia poder falar isso? É. Não tinha como eu ia falar. O manteiro iria perguntar, eu ia dizer, rapaz, ele não está aqui. Você vai ter que aguardar, que depois quando ele chegar, eu pergunto a ele. É. Mas se eu não tivesse presente, eu não podia ter dito que ia vir ou não ia vir. Ele ia ter que esperar 2 dias, 3 dias, até o meu trabalho acabar. Se eu te evitar aqui agora... Tá presente sim. Ele tá aí do seu lado. Marabou. Tá aí do seu lado ele. Esse é o Tiriri. Soltando até uma gargalhada agora. Deus, salve, salve seu mano Tiriri. Pede, seu Zé, vamos ver se a gente consegue fazer esse estudo. Pede a ele, na visão dele, qual a importância da linha do Zé Pilintra pro encarnado. Vamos ver o que, é que ele responde. Como é a pergunta, né? Qual que é a importância da linha do Zé Pilintra Cruz humano encarnado? A importância é uma só, né, Nego? Uhum. O trabalho é um só, o trabalho em conjunto. Aí. O mesmo trabalho que ele faz, eu faço também. Só que nós dois, a egrégora é mais forte. Ele tem o seu grau evolutivo, eu tenho o meu. Esse seu Tiriri respondendo. Ele tá falando. Pronto, vai lá. E a resposta também, o que tá dando sou eu, que é uma só, Nego. É. Porque o trabalho que nós fazemos é um só. Aí. É em prol da caridade. Sim. Do mesmo jeito que ele influencia o médium. De certa forma, também influencio. O que vai mudar é a sua essência, seu modo de trabalho, seu grau evolutivo, a sua ciência, seu modo de trabalho. Mas do mesmo jeito que eu estou influenciando, que eu estou trabalhando, ele também está. É uma coisa só. Não existe melhor que o outro. Não tem isso, amigo. É cada um que trabalha da sua maneira, do seu jeito. E com seu grau evolutivo na caminhada. Claro. Como que o senhor faz esses resgates que o senhor falou? Esse resgate depende dele, do grau que o outro esteja lá no umbral. Tem um mago, um mago negro que fez muita magia negra no passado, na sua encarnação, que ele passou por desencarno dele, foi muito grotesco, né? A queda dele foi muito, muito bruta. Ele foi bastante cobrado. E nós tivemos que buscar ele lá, porque ele teve o perdão do coração. Ele teve que pagar por aquilo que ele fez, mas a luz não vai poder abandonar ele. Porque a essência divina está dentro dele. Por mais mal que ele seja, por mais que ele tenha praticado o mal na sua vida carnal, mas o perdão veio dele antes do desencarne dele. Ele já veio combatendo com aquilo, mas aquilo era tarde demais, porque ele criou muitas coisas ruins. Ele não queria ligar para as leis divinas. Queria fazer energia de amarração para os outros. Queria fazer bruxaria de esquerda, que eu falo coisas negativas mesmo, né? De querer prejudicar o próximo. Foi criando muitas coisas dessas, uma em cima da outra, criando muito. Depois que ele foi abrir os olhos, já estava perto de desencarne. Mas mesmo assim o resgate está sendo feito. Mesmo assim a gente foi combatendo, mas os cobradores querem a energia que ele alimentou. Querem cobrar dele aquilo. Então não é a gente chegar lá e fazer isso. Vazei e pronto, acabou. Se vamos resgatar ele, puxar pelo braço, não é assim que acontece. Né? É um trabalho melindroso. Um trabalho feito com as egrégoras, toda com Exu, com o Preto Velho, com o Caboclo, harmonizando, trazendo sintonias para ele, tentando afastar os irmãos também, sofredores. Foram criados por ele mesmo. Muitas energias que foram criadas por ele, que foram alimentadas, não vão perder o acesso, porque estão muito acoplados a ele. Pelo seu próprio livre-arbítrio, por ele deixar, por ele permitir aquilo. Como eu disse a você, não é só pedir perdão e pronto, acabou-se. Ele vai ter que pagar por aquilo. Mas as dores deles podem ser acalmadas, podem ser amenizadas. O resgate vem de acordo com o que ele vai permitindo acontecer. Do grau do merecimento dele. Deu, compreende? Sim, senhor. Claro que sim. Senhor Zé, muitas pessoas querem ver os espíritos, mas na hora que abre a visão, ficam com medo. Como que a pessoa pode trabalhar esse medo? O desconhecido, nele, ele atrai o medo, né? Tudo que é desconhecido, né? Porque ele vai ver uma energia, além dele ver aquela energia, ele vai sentir uma energia densa. A energia da gente é muito pesada, né? Por mais que seja da luz, ou seja, aquela energia vai atrapalhar o mental dele. Porque ele não é acostumado de estar vendo, de sentir aquilo. Então ele vai ter que moldar. Ele vai ter que moldar a si mesmo, a sua essência. Começar a fazer as suas mentalizações. Começar a acreditar naquilo que ele está vendo mesmo. Se moldar internamente. Ele vai ter que se adaptar àquilo e afastar o medo. Porque o medo não é coisa divina, não é essência. O medo é o mal, né? Então ele vai ter que afastar aquele mal dele, vai ter que moldar a sua própria essência, seu próprio mental. E quando ele afastar aquele mal que habita dentro dele, que está dentro do mental dele, ele vai começar a se adaptar àquela energia. Vai começar a sentir a vibração e se adaptar àquela vibração. Se o negro está sentindo um medo, então ele não está sentindo coisa boa. E automaticamente que ele vai sentir coisa, que ele não vai sentir coisa boa, ele vai tirar a sintonia daquele espírito de luz que você fala, né, Nego? É. Porque se for do espírito trevoso, ele vai alimentar aquela energia vai cada vez mais se aumentar de certa forma que o medo vai corroer todo. É. Abaixando sua sintonia. Ô mestre, qual que é a diferença quando o senhor é mestre na Jurema e quando é Zé Pelintra na Umbanda? Não existe diferença, né? Zé Pelintra na Umbanda é mestre na Jurema. Falando do meu caso, sou mestre na Jurema, Zé Pelintra é o mesmo, uma coisa só, única. Não vejo diferença nisso. Foi o grau evolutivo que eu conquistei. Trabalhar na Jurema. Com a ciência fina das ervas. Com a ciência fina dos encantados. Do mesmo jeito da encruzilhada que eu também trabalho, né, nego? Olha aí. Faz sim. Seu Zé, quem é o seu superior direto e qual foi a maior lição que o senhor aprendeu com ele? Ou ela? Meu pai Ogun. Olha. Foi meu pai Ogun. E desde a minha encarnação passada, que ele vem me regendo, me protegendo. O que eu aprendi, com o maior ensinamento que eu tive com ele, foi trabalhar na lei divina. Foi aí que meus olhos se abriram. Quando eu comecei a enxergar a lei divina, eu comecei a enxergar da lei da ação e da reação. Esse foi o maior ensinamento que eu tive na minha carnal e espiritual. Através do Pai Ogum, na sua lei divina. Seu Zé, a gente está chegando perto dos minutos finais. Ah, tem alguma questão que eu não fiz sobre um assunto que o senhor gostaria de ensinar alguma coisa? Gostaria de ensinar que todos aqueles que procuram o bem, eles sempre vão colher o bem. Que eles não se entreguem a valores banais, que eles não consigam se entregar a medo, a insegurança. Eu não vou entrar no terreiro porque aquele terreiro traz algo mal para mim. Eu não vou entregar aquilo ali. Isso é a espiritualidade inimiga querendo afastar ele do seu verdadeiro plano. Ele tem que se entregar à essência divina dentro dele. Ele tem que entregar aquele bem que habita dentro de si. Ele tem que se elevar, dos karmas que ele tem, negativo, que são entregues à matéria, que se desprenda desses valores banais, para que ele possa se evoluir. Que ele não entregue a sua vida agora, carnal, a coisa supérflua, a coisa que pode prejudicar ele no futuro. Que ele bote na sua cabeça que tudo aquilo que ele for feito agora vai ser criado e vai ser cobrado. Então crie o bem, semeie o bem, ame o seu próximo, ame a si mesmo, procure o caminho da evolução que habita dentro de você. Não se entregue a valores banais da matéria, das vicissitudes, da vaidade, da luxúria, da gula, da preguiça. Que isso não vai ter nada de bom lhe oferecer. Você pode ter até alguns momentos de, vamos dizer, de alegria, de satisfação, momentânea. Mas depois, nego, vai passar essa satisfação e as cobranças vão vir. Então que os olhos deles sejam abertos para que eles possam se elevar, elevar o seu espírito, para que a sua caminhada faça valer a pena nessa vida carnal. Claro, sim. Qual é a sua mensagem final desse encontro de hoje, senhor José Pilinho? Mensagem final? A mensagem final que eu quero deixar, que é a mesma que eu falei agora, nego, que ele tem o entendimento dentro de si, que ele não se entregue a essa vida que ele tem agora, essa oportunidade divina que foi dada a ele, para que ele possa desviar do caminho do Pai Maior. Que ele tenha aquele conhecimento dentro de si, aberto não só para ele, mas para todos. Que ele põe em prática aquilo que foi criado. Que ele não se entregue às coisas mundanas, pois ele vai se arrepender. Mesmo que não seja o agora, mas seja depois, ele irá se arrepender. Ele consiga abrir os olhos dele, consiga refletir sobre o bem que ele pode fazer ao próximo e a si mesmo. E esse bem pode ser aumentado cada vez mais e alimentado dependendo do livre-arbítrio dele. Que ele use o livre-arbítrio dele para o bem. Que ele não se entregue às coisas mundanas. Que talvez, se ele não se arrepender agora, no futuro ele irá arrepender. É isso que eu tenho que dizer, né? Que a vida é muito passageira, é rápida demais. Você está agora, nesse momento aqui, daqui a pouco você já não pode estar mais. Aí você vai se arrepender. Poxa, eu podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo daquela forma. Mas aí já é tarde, porque já passou. Use o momento de agora, o aqui, o agora, para mudar sua vida. Para fazer coisas boas. É isso que eu tenho a dizer. Que assim seja. Saravá, seu Zé Pilintra! Salve, seu Zé Pilintra! Saudei! Graças a Deus! Gratidão, seu Zé, por esse tempo de estudo e conhecimento do senhor. Fecha a porteira, cansarás e tronqueias, não deixa o mal entrar. Ô Zé, ô Zé! Fecha a porteira, cansarás e tronqueias, não deixa o mal entrar. Olha que o galo já cansou na Ruanda, farofa na fundanga, eu quero ver queimar. Bora dar um abraço pro seu mestre. Olha que o galo já cantou na Ruanda, farofa na fundanga, eu quero ver queimar. Pois é, pois é. Fecha as porteiras, cancelas e tronqueiras, não deixa o mal entrar. Pois é, pois é. Fecha as porteiras, cancelas e tronqueiras, não deixa o mal entrar. Olha que o galo já cantou na Ruanda, farofa na fundanga, eu quero ver queimar. Olha que o galo já cantou na Ruanda, farofa na fundanga eu quero ver queimar. Ô Zé, graças a Deus, salve de nossa graça bendita. Saudei, mestre. Ô Jurema preta, quem te cortou? Não tinha fé em Deus nem no meu Senhor. Ô Jurema preta, quem te cortou? Não tinha fé em Deus nem no meu Senhor. Saudei, Jurema. Graças a Deus. Tá tudo bem? Tô energizado aqui, mano. Graças a Deus. Como é que foi esse momento de incorporação, de trabalho com o Sr. Zé Pilinta pra você? Já venho trabalhando com o Sr. Zé já há algum tempo, né? Uhum. E é muito satisfatório trabalhar com ele, porque ele tem bastante conhecimento a ser passado. Oh. Eu fico muito feliz de ter ele na minha corrente. Porque eu considero ele como um professor da escola da minha vida, né? Oh. Ele traz muito conhecimento e, por causa dele, eu me mudei muitas coisas na minha vida. Muitas coisas que eu vinha passando de ruins, que ele foi me orientando, negro, não faz isso, negro, não faz aquilo. E mesmo assim eu vazia, ele me orientava de novo. Me direcionava, como ele mesmo fala, ele mesmo me colocou na Umbanda para trabalhar, para conhecer, que antigamente eu não acreditava em negócio de espiritismo, espiritualidade, eu era uma pessoa descrente nisso. Olha. E foi através de seu Zé, me direcionando por esse centro, que eu comecei a acreditar nisso, que eu comecei a facultar minhas mediunidades, eu comecei a fazer a caridade no meu centro hoje em dia. Através dele, através do ensinamento dele, do direcionamento dele. Eu sou muito feliz de ter ele na minha corrente, de ter ele como mentor, né? Um mestre que trabalha tão sério. Sem palavras para descrever o que eu sinto por ele. Sei que é uma coisa boa, de coração mesmo. Graças a Deus. Muito obrigado por permitir esse estudo através do seu aparelho mediúnico. Também agradeço. Axé para todos. Todos aqueles que procuram o bem, eles sempre vão colher o bem. Que eles não se entreguem a valores banais. Que eles não consigam se entregar a medo, a insegurança. Eu não vou entrar no terreiro porque aquele terreiro traz algo mal para mim. Eu não vou entregar aquilo ali. Isso é a espiritualidade inimiga querendo afastar ele do seu verdadeiro plano. Ele tem que se entregar à essência divina dentro dele. Ele tem que entregar aquele bem que habita dentro de si. Ele tem que se elevar dos karmas que ele tem, negativo, que são entregues à matéria, que se desprenda desses valores banais, para que ele possa se evoluir. Que ele não entregue a sua vida agora, carnal, a coisa supérflua, a coisa que pode prejudicar ele no futuro. Que ele bote na sua cabeça.